compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Parolando! You got an unheard mail. Muito bem, voltamos para mais um Parolando a respeito do sensacional Paranerd 73 sobre filmes de zumbi, em que eu pouco participei, a não ser na parte dos extras. E eu trouxe cá comigo para fazer a leitura de e-mails o mais novo contratado sem salário definido do Paranerdia, que é o senhor Vitor Hugo Mota. E aí, Vitão? Beleza, que Deus lhe pague, já dizia, né? É, que Deus lhe pague, porque se contar comigo já era. A gente chega no, em valores um dia. Tá certo. E, pelo menos para servir de pseudo-pagamento, faça lá o vosso famoso jabá do Dragões do Sol Negro. Pois é, o dragõessolnegro.com é um site com novidades de RPG, como muitos outros sites têm. Só que, além de ter a minha coluna do Filme na Mesa, no qual, novamente, repito, eu destrincho um filme para três cenários diferentes com a mesma temática do filme abordado, normalmente puxando para Dungeons and Dragons, fantasia medieval, puxando para era vitoriana, era moderna, e depois passando para cyberpunk no futuro. A mesma temática sob novos focos. Lá no Dragões do Sol Negro você também pode encontrar um novo sistema que o pessoal de lá está criando, que é o Nonsense, baseado no termo Nonsense mesmo. É uma loucura porque eles conseguiram transportar alguns comportamentos de jogadores de RPG para personagens jogáveis. É muito interessante, vale a pena conferir as atualizações lá semanais do dragõessolnegro.com e Nonsense, para você dar uma olhadinha por lá. Sensacional, sensacional. Eu quero deixar aqui desde já meu agradecimento. Primeiramente, um agradecimento sério por você representar, meio que representar o Paranerdia durante o episódio 73, que eu fui trollado pela minha companhia de internet, né? Mas também eu queria te dar um agradecimento, vamos assim dizer, jocoso, pela trollada básica que você me deu no meio do cast, né? Ora me imitando como se fosse o Paulo Henrique Amorim, ora me imitando como se fosse o Gil Gomes, né? Muito obrigado, viu? De nada, Vitor. Cara, eu disponho, eu tô aí pra isso, cara. É, foi pra isso que eu te contratei, né, seu puto? Foi, é pra isso mesmo. Tá bom, muito bem. Bom, vamos agora aos recadinhos, meu querido Vitor. Vamos fazer esta sua contratação valer a pena. Diga lá para os nossos queridos ouvintes de feed da iTunes ou do Megabogacast. Eu já não vou pedir pra vir pra Android, não, já cansei. Mas eu sei que você vai vir, mas eu já cansei de ficar pedindo. É que eu quero que o Megabogacast venha pro iTunes, mas eu já cansei de ficar pedindo, porque toda hora eu tô pedindo, e eles já falam, ah, vai vir em breve, vai vir em breve, vai vir em breve. Então, deixa pra lá. Mas diga lá. O em breve, eu não sei se você sabe, o em breve, ele é um novo pacote que eles estão querendo fazer pra entregar pra você. O nome é breve, o do material. Eles vão te enviar em breve. É, né? Muito boa essa, horrível. Tá bom. Mas... Eu sou o rei do Tudunch. Eu já percebi isso. Mas diga lá, por favor, para esses nossos queridos ouvintes, qual é o site do Paranerdia? Você que assina o feed do Paranerdia, mas você não sabe. Olha só, é um site com atualizações durante a semana, com várias colunas. Você pode acessar através do www.paranerdia.com.br. Lá você encontra episódios do Paranerdia, episódios do Parolando. Temos também tirinhas, temos notícias e temos sempre lá um espaço aberto para comentários de vossas senhorias. Eu não sei onde é que esse cara viu notícia lá no Paranerdia, mas deixa, eu vou discutir com ele. Não, tô maluco, eu vou discutir com o maluco, tá nada. Não. Tá aqui, ó. Tô vendo? Tá bom. E o e-mail do Paranerdia, qual é? paranerdia@paranerdia.com.br, ou tem um íconezinho lá no canto superior direito, na forma de uma cartinha. Tudo bem, você não sabe que é carta, você nasceu nos anos 2000. Pois é, um negócio que mantém a família do carteiro alimentada, tá? Mas procure o desenho, tá lá no cantinho superior direito, clica lá, enche o formulário, manda que a gente vê. Muito bem. E o Twitter do Paranerdia, qual é? A piada é o arroba Paranerdia. E a página do Facebook? É o www.facebook.com/Paranerdia. E a gente também consegue como fb.com/Paranerdia, né? Sim. E a comunidade no Paranerdia do Google Plus, que antes era um endereço impossível de passar, agora está mais curtinha. Como é que é ela, Vitor? É o gplus.to/Paranerdia. Muito bem. E a página do DeviantArt do Paranerdia, com todas as artes, inclusive com três artes de Vossa Senhoria, qual é? É o paranerdia.deviantart.com. Tem lá uns desenhozinhos meus, que foi que conquistei o coração desse paizão aí. É, né? Muito obrigado. Você sabe que eu tive algumas andanças pela podosfera afora, querido Vitor? Pô, não deu pra perceber que o peso tá o mesmo, né? Não andou muito, né? É. O que que acontece? Na verdade, essas andanças têm quase um mês de duração, porque o último Parolando foi aquele que eu gravei na Campus. Aí na Campus eu tava cansado pra caramba, eu tinha até esquecido das andanças, mas... Que você deu feedback de X-Men, né? Que você tava com a galera do ER Geek. Não, porque eu tava com a galera do Nerd Macho. Que o Yar Geeks foi o Recomenda, foi o Nerd Master Recomenda. A galera foi o Cigano e o Ignorante do Nerd Macho, né? Isso, que era... isso deve ser um orgulho pra mãe, né? Chega, por que você na internet me falou, eu sou o Ignorante. Isso é meu Ignorante e o Cigano Geek. Bom, mas eu estive recentemente, inclusive, num bate-papo da Masmorra, da minha querida Angélica Reles, do Cine Masmorra, onde tivemos um sensacional hangout falando sobre feedback dos ouvintes, comentários, e-mails e outras coisas do gênero. Você já chegou a ouvir este episódio, Vitinho? Não, mas eu vou ter que anotar aqui no dever de casa para eu saber com quem eu tô andando. Não, é muito bom mesmo, cara. Foi muito bom. Eu deixei alguns comentários, eu deixei algumas opiniões, inclusive muito mamilos, né, lá, mas... tudo bem. Eu tive também uma participação assim, meio que relâmpago, no Frango Fino 50, que o Doug Bezerra me pediu pra dar a minha opinião a respeito da notícia que o J.J. Abrams ia fazer o filme do Star Wars, né? O filme 7 do Star Wars vai ser do J.J. Abrams. Então, se você quiser saber qual foi a minha opinião a respeito, acessem o Frango Fino 50, o Kamen Rider Otaku Quer Namorar. O pior não é isso, Alexandre. Não sei se você sabe, eu baixei esse episódio, fui escutar e deixei até um comentário lá no site da galera do Frango Fino. Um abraço aí pro Doug, pro Gui, pro Doug que tava no episódio, que eu não escutei a sua parte. Eu não consegui escutar. Eu tava ouvindo, tal, de repente não lembro de ter ouvido você. Entrei em contato, o pessoal falou, ó, não, tá constando, e eu fui escutar. Eu descobri o que aconteceu. Você dormiu? Eu dormi. Eu sabia. Eu dormi, malandro. O pior não é isso, ó. Muito, muito cuidado, tá? Eu estava dirigindo. Pô, aí... aí não foi bonito. Aí não foi bonito de sua parte fazer isso. Não. Não, nós, é bom. Nós aqui do Paranerdia não recomendamos que você primeiro ouça muito podcast, ainda mais alguns tipos de podcast enquanto está dirigindo, porque as risadas costumam ser problemáticas para quem tem que prestar atenção no trânsito, né? Mas com tudo certeza. Bem. Bom, eu acho que vale falar disso daí, justamente porque eu sei que tem gente que anda com fone de ouvido dirigindo e isso acaba distraindo a sua atenção quando você está no trânsito, cara. Você pode se garantir no volante, mas você não pode garantir os outros. Eu tive uma outra participação sensacional também no Jurassic Cast 48, que a gente falou sobre o filme Supergirl, ou como a gente coloca no nome desse site, né, que é o nome dela é Supergirl. Não, isso é o Miotti falando Supergirl, né? Supergirl. Na escola Joel Santana de English. Com cerveja, né? Mas o episódio foi sensacional, porque a gente não tinha como falar bem desse filme, né, porra? Venhamos e convenhamos. Esse filme é a nata da nata do podtrash, né? Do trash cinematográfico. Tanto que o meu querido Bruno Gunter, do podtrash, também estava participando. Não tinha que ser outro, né? Não, e você vê que o Bruno, ele gosta de tosqueira mesmo, né, cara? Porque quando vocês estavam falando lá, tá o Bruno puxando, o Rodrigo Calaveira mandando também. Cara, ele ria. Você via se regozijar durante esse episódio. Ele se alimenta disso. Ele, eu quero tosqueira. Manda pra mim que o tio come. Tá certo. E uma outra participação também que gerou muitos comentários e muito engraçada também foi no Jurassic Combo 7, onde a nossa querida Yasmin, que participa e vai participar em breve de um Paranerd, aí, tá vendo? Eu consegui trazer ela pro Paranerd, olha que bonito. Não adiantou Bruno e Rodrigo ficarem na leitura de e-mails do... Me chamando de cretino, né? Não adianta não, né? Eu sou cretino mesmo, tá? Chupa, seus safados. Chibumbo. Bom, se você quiser saber quem é a Yasmin e por que ela é tão importante assim para a podosfera nacional, acesse o Jurassic Combo número 7, em que eu e Torinho participamos, mas a nossa participação foi completamente eclipsada pela chegada da Yasmin. Você... Eu tô imaginando o Torinho chegar: ô macho, bora pra aí a minha porra, que é isso? Não, não, atenção, tem que vir pra mim, deixa essa menina pra... Não. Sabe o que é pior? Foi o Torinho que botou ela na conversa. Ô macho, fiquei de fora da conversa. É fia. Recados dados, vamos agora aos e-mails e comentários. Recebemos um primeiro e-mail do nosso querido amigo Haddock, que não é a rua, é o Rodolfo, e ele disse o seguinte: olá, Alexandre Paquá Nerd Master, eu não sei porquê do Paquá. Não sei, não... Eu vou pensando aqui. Eu tenho medo de perguntar o porquê do Paquá, mas deixa pra lá. Já que eu não fui entendido no último e-mail, vou exemplificar aqui. Eu gosto muito dos filmes, dos jogos e dos desenhos do Batman, mas nunca li uma história em quadrinhos dele. Isso aconteceu porque na última leitura do último Parolando, ele falou que gostava do Batman, mas que nunca tinha lido quadrinho. Aí eu o Geek e o Ignorante, a gente se perguntou se era porque ele gostava dos desenhos e tal e coisa. Já explicou, ele gosta dos filmes, dos desenhos e dos jogos, mas ele nunca leu uma história em quadrinhos do Batman. Tudo bem. Não vou desmerecer o menino por causa disso. É uma vergonha, né? Mas não vou desmerecer o menino por causa disso. Acompanho Naruto Shippuden no anime. Agora eu vou reclamar. Tem. Agora você está começando a desmerecer. Eu vou dar 10 pontos a menos para Lufa Lufa por causa disso, entendeu? Porque isso não é uma coisa muito boa. Então, acompanho Naruto Shippuden no anime, mas com muito esforço só consegui ler 10 edições do mangá do Naruto. Porque realmente precisa de muito esforço para ler o mangá do Naruto. Né? Não, eu já senti o problema, já vi qual é o problema. Você identificou? Ele tem dificuldade de ler. Então a gente pode apresentar para ele a Sasha Grey, que agora ela tá com um projeto de ler através dos Estados Unidos para crianças com dificuldade de ler. Sacanagem. Ela, infelizmente, ela teve que se aposentar, mas de repente ela consegue prender a sua atenção e de repente te ensine a ler. Porque eu acho que você tem um problema com quadrinhos. Você não consegue ler mais de 10 edições, nunca leu uma história do Batman, mas consegue muito bem ver os jogos, ver os filmes, jogar os jogos, ver os desenhos, ver os animes. Parabéns, você está indo para um caminho muito bom. Bom, continuando o e-mail do Haddock. Quando leio uma HQ, sempre fico com a sensação de que deixei algo passar. Quando mudo de quadrinho, quando ele muda de quadrinho, isso me deixa bastante incomodado. Isso não é um problema da mídia, e sim meu mesmo. Ok, beleza. Perfeito. Outro exemplo disso é que li todos os livros das Crônicas de Gelo e Fogo e não li a HQ dela ainda, tá vendo? Então não é isso que o senhor está pensando, ele só não tem problema com a mídia quadrinhos, não é leitura. Ah, mas então já sei qual é o problema, ele não consegue alternar letras e imagem, né? Porque hoje, inclusive, eu estava vendo a RJTV, estava falando lá que o homem ele só consegue prestar atenção numa coisa focada, a mulher consegue ter atenção difusa. Sim, bom. Por isso, eu assino tanto o podcast de quadrinho, Jabatime, como o Quadrinho, MDM, Cruzador Fantasma, Ovos Zumbis, desde quando Ovos Zumbis é podcast quadrinho. Mas ele merece, mas não é podcast quadrinho. MRG, é. Etc, etc, etc. Muito bom mesmo. Eu recomendo também o ArgCast. ArgCast. O Pipoca e Nanquim também é sensacional. Uhum. Principalmente aqueles em que eu participei. Bom. PS... É, logo poderei voltar a comentar assim que o Intense Debate for desbloqueado para mim. Ele inclusive tem um comentário feito nesse episódio 73. Ele conseguiu que o Intense Debate fosse desbloqueado no firewall da empresa dele. E PlayStation 2, né, o PS2, e não é piada minha, ele escreveu PlayStation 2 no e-mail. Eu só mando e-mail pelo próprio site do Paranerdia para garantir o page view. Mas isso não garante que eu vou corrigir o texto nessa janelinha. É, isso é correto, mas tudo bem, não tem problema não. Tanto por e-mail como por comentário, o seu feedback é muito importante, meu querido Haddock. Vitão, meu querido, tivemos alguns comentários muito bonitos no episódio 73 de Filmes de Zumbi. Só poderia ler, por favor, quem é o primeiro? Ó, primeiro foi o companheiro aí, Cidão Oliveira, né, Cidão Grande Dançarino. Ele escreveu aqui: podcast zoando famosos na dublagem, me chame. E o que você acha, Vitor? A gente já fala pra galera o que vai acontecer na semana que vem? Ou deixa em suspense? Cara, na semana que vem. Deixa suspense. Nossa, como se a gente não tivesse dado. Né? Como se a gente já tivesse deixado claro o que vai acontecer na semana que vem, né? Mas deixa pra lá. Não, entendedores vem, entenderão. Semana que vem vocês podem imaginar o que vai ter, mas não podem imaginar tudo o que vai ter. Ah, isso sim. Não podem imaginar o que aconteceu, mas tudo bem. Bom, um outro comentarista muito eloquente, eu até diria, por que não, foi o senhor Bruno Gunter, do Podtrash, que ele comentou assim: horror, Nerd Master. Muito eloquente do senhor Bruno Gunter. Neste horror, percebe-se que ele está em horror por não ter sido convidado para falar dos filmes de zumbi, apesar de que ele foi convidado para falar do Romero, mas tudo bem. Às vezes foi falta de agenda, não deu para fazer do outro jeito. Eu tô pensando aqui, será que esse horror Nerdmaster, ele não deve ter falado assim, por que que você sumiu, Nerdmaster? Porque o programa ficou um horror só com eles. Não foi isso não. Eu acho que quem passou essa informação foi o próximo comentarista. Quem foi, Vitor? Foi um cara maneiríssimo, cara. Tem ele adicionado no Facebook tudo. Sou eu. É o Vitor Hugo Mota! Eu comentei lá, Alexandre Nerdmaster dos Magos, né? Eu sei que é Dungeon Master, mas fica a brincadeira, né, o Mestre dos Magos? É, né? Que você, na verdade, aparece no começo do episódio, dá a missão pra gente, todos nós aí, todos se viram pra concluir a jornada e ele volta só no final pra dar o parabéns pra turma. Agora me diga, quando a gente volta pra casa? Se depender da sua contratação agora para o Paranerd, eu te digo nunca. Eita, Lelê, né? Mas tudo bem. Ai, ai. E o próximo? O próximo comentarista foi o senhor Fabiano Gama. E ele disse o seguinte: Nerdmaster, o mesmo da comunidade do Estranho Mundo de Jack no Orkut de 1000 anos atrás? O próprio? Eu te digo, sim, Fabiano Gama. Sou eu mesmo, Nerdmaster, o antigo prefeito da ainda existente, acredite se quiser, comunidade do Estranho Mundo de Jack no Orkut. Ele ainda existe e eu ainda sou o dono dela. Como se tivesse muita gente correndo atrás pra ter alguma coisa no Orkut, né? Olha, cara, que ainda tem mais de 25 mil assinantes naquela comunidade, cara. Então não dá pra falar muita coisa, não, mas tudo bem. Será que não é a mesma coisa que aquele avião que caiu lá em Portugal no cemitério e já desenterraram mais de 30 mil mortos? Não sei, né? De repente. Mas o que você, senhor Vitor Hugo Mota, falou a respeito desse comentário do Fabiano Gama? Rapaz, o mundo é pequeno, né, cara? Eu conheço o Fabiano Gama. Ele era moderador junto comigo, de algo que eu não tenho muito orgulho de dizer, da comunidade Smallville Brasil. Isso é realmente uma coisa que não se deve ter orgulho de dizer. Não tenho orgulho. Na verdade, eu gostava até uma determinada época. Depois eu fiquei por sadismo. Né? Sadismo ou masoquismo? Não, sadismo. Que eu gostava de tirar com a cara dos outros. Ah, muito bem. Tá ok. Entendeu? Inclusive, o Fabiano, ele talvez nem não se lembre de mim direito. Ele tá no meu Facebook, mas não deve lembrar de mim. Ele tem desenho meu que eu fiz dele. Olha, viu? Então era uma seleta conjunto de pessoas que tem suas faces retratadas pelo ilustrador foda para baralho, que é o senhor Vitor Hugo Mota. De repente vale a pena, não sei se vale a pena, o Alexandre, a gente, eu coloco até o link que tem no meu blog, que tem o desenho que eu fiz desse senhor. Ah, lógico, bora botar um link nos links relacionados deste Parolando, com certeza. Mas me diga lá, quem é o próximo comentarista, Vitinho? É o Haddock, né, que não é o ele da rua, né, é. Não é Lobo. Não é o nome da rua, é as siglas do nome dele. É Raul Andrade... Não, é Rodolfo, deixa, depois eu te conto o nome dele. É Rodolfo ou alguma coisa. Beleza, fala galera, esse episódio é muito bom, acho que todo gênero de filme começa como um subgênero e depois é promovido. Concordo com Vossa Senhoria. Eu não sou tão fã de filmes de zumbi, até gosto de vez em quando, mas não costumam estar entre minhas primeiras opções. Existe a ideia de que os zumbis são uma analogia ao capitalismo selvagem que consome toda a sociedade e levando à destruição, onde só os que forem capazes de controlar seus impulsos capitalistas se salvarão. Mas, na minha opinião, é só uma desculpa para matar uma galera sem se preocupar. Reclamação pró-direitos humanos, assim como os nazistas. Talvez até tenha começado assim, mas como algo começa, pode não ser como essa coisa se torna. Por sinal, essa frase ficaria bem legal na capa de um livro de vingança, verdade, ainda mais se ela fizer sentido. O próximo comentarista foi o senhor Herege, e ele hereticamente comentou o seguinte: me pergunto se não fazem, eu tô faltando se não fazem por minha conta, tá, porque o Rodolfo, o Vitor tá aqui, que não me deixa mentir, o Herege, ele come algumas letrinhas, mas isso não vem ao caso, dá pra entender a frase dele assim mesmo, não tem problema não. Eu me pergunto se não fazem um filme de exército e zumbi, iria acabar muito rápido? Ou gasto com explosões e armas seria exorbitante? Olha, meu querido, fizeram, é o World War Z, ou Guerra Mundial Z. Se vai ser bom ou se não vai ser bom, aí é outra história, né? Mas vamos lá. Eu digo mais dois que teve essa temática, hein, Alexandre? Que foi o Dia dos Mortos, se eu não me engano, que eles deram, eles explodiram a bomba em cima, onde estava tendo um monte de zumbi, teve interferência militar, e depois teve uma chuva negra que fez com que todos os zumbis voltassem. Uhum. E o segundo, cara, é o próprio Planeta Terror. Sim, o Planeta Terror também, tem exército, tem zumbi no meio, muito bem lembrado. Será que era nesse conceito que o Herege estava falando? Porque se for, desculpa. Não sei, mas vamos lá. E esse Reanimator, se é o que eu estou pensando, quando eu era criança eu adorava ver filmes escondidos à noite. Malandrinho, né? Reanimator, Emanuele tem outro nome agora, né? Ia pra sala de televisão quando todo mundo dormia e ligava lá. Cara, eu liguei a TV e vi um zumbi sem cabeça, carregando-a, levando uma puta de uma gostosa nua pra uma maca e começando a fazer sexo oral nela. Eu acho que nunca senti tanto medo e tanto tesão na vida. Ainda bem que eu deixava o volume no mínimo também, porque o grito que a mina deu quando viu o morto vivo lá embaixo também, né? Ó. Eu só quero dizer o seguinte, o senhor Barriga, ele tem um cartão de um psiquiatra muito bom, ele entregou pro Kiko, de repente é bom pra você. Mas eu acho que essa cena que ele falou não é do Reanimator, sim da noiva do Reanimator, mas não importa também, é bizarro do mesmo jeito. Bom, é como se realmente fizesse... É muita não, diferença, mas né, mas tá bom. Quem é o próximo, Vitinho? O Diego Miyabi, né, ele diz que, aqui ó, adorei o episódio, apesar do Nerdmaster tem se ausentado em vários momentos, acredito que era ter se ausentado em vários momentos. Trinquei o bico de rir do Nerdmaster ter voltado puto da vida. É, né? Todo mundo adorou, né? O meu piti, como é que se diz? Minha cara de sacrilégio, né? Vamos se dizer. Fica mais calma, Alexandre. Deixa que de nervosismo eu entendo. Deixa comigo, deixa com os profissionais. Tá certo, não tá errado não. Errado é quem te dá razão. Mas tudo bem. Bom, mais um comentário e outro dos comentários pequenininhos do senhor ALX. Esse eu não conheço. Nesse episódio eu não vi ele falando nada nesse episódio. Não. O LX mandou o seguinte: eita, o episódio 9 da terceira temporada de Walking Dead já saiu? Viram não? Enfim, deve ser por causa do delay podcastal, mas ao contrário do que foi dito no cast, não era para o final de fevereiro, realmente. Um link para download, ops, não vai ter link para download do episódio de Walking Dead, porque nós no Paranerdia não compactuamos com esse tipo de prática. A gente faz muito gosto que vocês revitalizem a indústria aeronáutica do Brasil, para que vocês viajem para os Estados Unidos e façam a primeira vista por lá e depois voltem para contar como foi. Exatamente. Que porra, tudo bom. Zumbilândia é um filme que eu achei muito legal, e a participação do Bill Murray foi demais, porra. Eu não tenho nem comentário só a dizer sobre isso, né? É sensacional mesmo. Tal como vocês, no cast, se eu fosse participar de Zumbilândia, era pra querer fazer a melhor morte da semana. Com certeza, sim, cara, isso é verdade. Quem não ia querer? A da velhinha no cupiano, cara, é Looney Tunes puro, cara. Cara, só faltou subir score, né, cara? Não, ela só faltou levantar a cabeça e ter os dentinhos de teclinhas fazendo trulum, trulum, trulum, trulum, né? É verdade. Putz, preciso ver este filme de novo, eu também. Além dos filmes antigos de zumbi, devo dizer que vejo que estão vampirinizando, se é que essa palavra existe, os zumbis. Onde estão os bons filmes atuais? Será que é saudosismo? Não, querido, eu também concordo que estão exagerando demais na temática zumbi. Desses mais atuais, ainda preciso ver o Madrugada dos Mortos. E quero rever, sempre que possível, o Retorno dos Mortos-Vivos, que é muito engraçado. Eu concordo, só que não é o retorno, é a volta dos mortos-vivos. Mas é engraçado mesmo assim. Pesquisando para este comentário, achei uma lista de 30 filmes. Depois vou dar uma atenção a ela. Espero que ajude na busca por filmes zumbilísticos. Cara, é óbvio que eu não vou ler essa lista, porque é realmente uma lista de 30 filmes com temática zumbi, mas quem quiser, tiver interessado em saber que filmes são esses, chega lá no episódio 73, leia o comentário do LX, que tá lá a lista completa e o link para a fonte da lista desses comentários. Muito bem. Eu imaginei o negócio, Alexandre. Imagina que você vai dar essa lista de 30 filmes. Já falou, pesquisando para este comentário, eu achei uma lista de 30 filmes. O cara já vai sacando caderno dentro da mochila, dentro do ônibus, né? Já pega aquele lápis número 2. Cara, quem vai falar os 30 filmes? Aí você fala, é lógico, eu não vou fazer. Pô, cara, já ele quer o negócio todo. Não, ninguém merece, né? Dá um page view pra gente. Isso. Continuando aqui o comentário do LX, segundo li nos comentários do blog, essa lista não foi organizada nem por data e nem por ordem de importância. Precisa ver esse lance da internet, hein, Alexandre? O pessoal já te deixou na mão duas vezes em pouco tempo. Talvez seja a hora de colocar a Anatel na jogada, se é que eles tomam conta desse departamento também. Tomam, eles tomam conta desse departamento também, só que infelizmente ainda não posso acionar a Anatel, porque a primeira vez que deu problema não foi na internet, foi na energia elétrica. Então a companhia de internet só me falhou até agora uma vez, então ainda não é hora de acionar a Anatel. Se eles falharem de novo, aí a gente pode conversar a respeito disso. Abraços a LX. Muito bem. E quem fez o último comentário do Paranerdia, Vitinho? Quem fez aqui foi o Seiji, do Projeto X. Não sei se é Seiji ou Seiji, não sei. Só sei que é nome de japonês. Aê, Paranerdia, sobre filmes de zumbi. Eu sabia que ia gostar de chutar. Ótimo cast, parabéns. E Nerdmaster, essa sua internet é uma troll mesmo, hein? Aí virou uma praga pior do que zumbi. Dá uma risadinha ali. É, fazer o quê, né? Não posso fazer nada a respeito disso. Falando em abraços, vou mandar aqui alguns abraços para aqueles que fizeram comentários no Parolando passado. O primeiro deles foi o ALX, que reconheceu que o envio de e-mails facilita a vida daqueles que têm a área de comentários vetada pelo firewall das empresas, viu? Tem espaço para e-mail para comentário nos podcasts da vida. Quem mais ganha um abraço, Vitinho? Christopher Moura, que veio em defesa do ALX, dizendo que ganhar está tão correto quanto ganho no comentário feito pelo Alessandro no cast anterior. É, Tá, se a gente pegar na gramática, ganhado e ganho estão corretos, mas você tem que admitir que ganhado soa mal pra caramba, né? Ganho é bem mais sonoricamente bonito, vamos assim dizer, do que ganhado. É foneticamente aprazível do que ganho. Sim. Bom, e um último comentarista do Parolando anterior é o senhor Júlio Steinbach, um belo nome, não? Gostei, Steinbach. Oh, o cara é de cientista alemão. Fugido da Segunda Guerra. Muito isso bom. Aí, mais R$ 1.000 consegue entrar de qualquer estado. Com certeza, com isso e mais R$ 5 ele toma um refrigerante em qualquer bar. Ele perguntou se as Crônicas Nerds acabaram no Parolando. Eu te digo, Júlio, não acabaram. O que acontece é que a gente está tendo alguns problemas para gravar, por problemas pessoais de alguns dos participantes daqui do Paranerd, então por isso que ele está tendo esse ato nas Crônicas. Mas elas vão voltar em breve, tá? Bom, Vitinho, obrigado por você ter participado desta leitura de e-mails e de comentários. E vamos ficar agora com o Nerd Master Recomenda. Manda um abraço pra todo mundo, Vitor. Um abraço pra todo mundo, Vitor. Muito bem, e ficamos por aqui. Até mais. Nerd Master Recomenda. Este Nerd Master Recomenda, estou aqui com dois queridos amigos de um podcast que poderia ser considerado até recente na podosfera, eu pelo menos conheço eles há bem pouco tempo, mas virei fã de carteirinha, que são Juliano Lopes e o Rogério dos Ovos Zumbis. Ou como é que se diz, o Juliano, a abertura lá dos ovos? Ah, é ao vivo, é. Yo, copica. Mas me diga cá uma coisa, de quem foi a ideia de fritar esses ovos? Juliano ou Rogério? O quê? Foi força conjunta, né? É, a gente tava de bobeira um belo dia na hora do almoço, parado no sol, conversando, mas porra, a gente podia gravar essa merda, né? Vamos gravar então. Tipo, a gente fala tanta besteira, será que alguém vai querer ouvir as besteiras que a gente fala? Bom, não custa tentar, né? É. Quanto tempo que os ovos zumbis entraram no ar? Ah, desde a primeira conversa, ele entrou dia 1º de junho. Foi aí umas 3 semanas até a gente ajustar tudo, descobrir como o diabo que a gente ia fazer, comprar o mínimo de equipamento para conseguir gravar. Google Headset. 1º de junho de que ano? De 2012. Ah, então tem menos de um ano. Olha que bonito, viu? Oh, então, eu não peguei muito atrasado, não. Pensei que eu já tinha pego você já depois de um, sei lá, um tempo, não. Eu pensei até que eu não peguei tão longínquo assim, não. Tá certo? Como é que é a periodicidade dos ovos zumbis? Sai de quanto em quanto tempo? É, por hora agora ele tá quinzenal, porque a gente tá passando uma situação meio de correria, de entrega de projeto no trabalho, mas é coisa assim com os 2 episódios. Depois a gente pretende voltar ao normal, que é semanal, toda quarta-feira à noite, ou madrugada, ou algo parecido com isso, sempre aparece um episódio novo. Busque na quinta de manhã. Isso porque o dia é terça, eu já chutei pra quarta e ele já foi quinta, caralho. Então, basicamente, hoje em dia tá toda quarta-feira à noite, quarta-feira sim, quarta-feira não. E se você conseguir chegar em casa hoje, com o meu dia de publicar, conseguir fazer isso. Tá certo, ninguém precisava saber disso, isso era bastidor, mas tudo bem, deixa pra lá. Por que ovos zumbis? Porque a outra opção era pinguim zumbi, não tinha nada. É. Na verdade, assim, eu e o Rogério, a gente ficou assim, cada um pensa em alguns nomes, né? Uhum. Aí o Rogério veio com os dois mais interessantes, que era o pinguim zumbi e o ovo zumbi. É. Acabou ganhando o ovo zumbi, até porque era mais divertido fazer desenho de ovos zumbis do que de pinguim zumbi. É mais fácil pintar ovos do que maquiar os pinguins, né? É, eles não ficam parados, é mais complicado. E Rogério, que eu só tava deixando o Juliano falar, vamos falar o Rogério um pouquinho. Como você definiria os ovos zumbis? Cara, assim, a gente é simples. A gente começa a conversar sobre um assunto, ou é cinema, ou é TV, HQ, games, enfim. E a gente vai falando. Era um pitum, a gente vai. É cultura pop, né? É. O que tiver na... Da, a gente vai falar como se fosse a festa, né? O que tiver der na telha, a gente tá gravando. Quais foram os podcasts que te inspiraram a fazer isso? Ah, MRG, Jovem Nerd, um dos que acabou sendo uma das maiores impulsoras também foi o Telha Cast. Eu comecei a, é aquela história que a gente começou como ouvinte, aí, sei lá, você vê um podcast grande e você fala, caramba, né, queria fazer isso, mas os caras estão aí há muito tempo e tal, aí a gente acabou vendo o Na Porteira Cast, o Randall também apresentou o Telha Cast do Thiago Miller, e a gente falou, pô, tá vendo, dá pra fazer, não precisa ser gigante, é só ter vontade, vamos pra cima. Maneiro, eu ainda vou ver o dia em que alguém vai chegar pra mim, olha, foi você. Ainda não cheguei nesse patamar, ainda não tô inspirando ninguém. Ó, oh, vida, ó, oh, fezes, tá bom. Que bosta, malão. Juliano, quantos episódios atualmente estão nos Ovos Zumbis? 35 episódios, tá pra sair o 36. Excelente. E quais seriam os seus dois episódios favoritos? Acho que o episódio 5, que foi sobre filme trash, e um que eu gostei muito, embora tenha fugido um pouco ao normal, assim, que foi mais sério, foi o episódio 26, que foi de audiogames, que era um game para deficientes visuais. Sim, cara, eu vi, ou melhor dizendo, eu ouvi esse episódio do audiogames, cara, eu experimentei um audiogames naquela brincadeira de ficar de olho fechado pra poder ter a sensação verdadeira, cara, é assustador. Assustador, né, cara? É impressionante como quando você fecha os olhos e só confia no ouvido, como o cérebro compra, né? Tipo, tá vindo daqui, agacha, vira. Tu já assistiu aquele filme Greystoke, A Lenda de Tarzan? Uhum. Com Dolph Lundgren? Tem o Dolph Lundgren com ai, caralho, fugiu agora. Com o Highlander, né? Com o Highlander. Aí tem uma cena que o Tarzan tá num barco, ele pede pra uma menina fechar os olhos enquanto ele imita bichos da floresta nas cordas da menina. Cara, a sensação foi mais ou menos aquela. Exatamente, cara. Só pra você saber o bastidor desse episódio, a gente já falou algumas vezes isso. Cara, foi um episódio basicamente feito quase em braille, cara, porque a ligação tava muito ruim e eu não consegui entender o bagulho que era o nosso amigo, que o usuário mesmo de audiogame. Bicho, acho que eu nunca consegui tanto entender tanto com tão pouco. Você entendia uma palavra de uma frase de 10 e tentava conversar. O legal foi assim, depois que a gente gravou, vamos escutar o que a gente conversou, porque eu não entendi nada. E saiu do interior de saber. Rogério, seus dois episódios favoritos dos ovos? Sobrando em Cavalos do Jô, eu prefiro os 19, do Homem-Aranha. É, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é muito bom. Puta, pouca mais um. São só 36, o cara tá com dificuldade de escolher. Tipo, eu gosto de todos, confio. Então pronto, fala todos. A gente bota lá eu boto um link pra categoria podcast do site. E aí, vamos colocar o do Hobbit. O Hobbit também ficou bom. O Hobbit foi o 29. Bom, e se os ouvintes do Paranerdia quiserem ver como bom host de conversas é o senhor Juliano Lopes, basta ouvir o episódio 73 do Paranerdia sobre filmes de zumbi, porque graças à minha manobra Mestre dos Magos, eu entrei na conversa, dei a missão e eles que se viraram, eu só apareci no final pra dizer job well done. Na verdade, a lá Mestre dos Magos se apareceu raramente aqui e ali na gravação, mas não se sustentou, né? Só apareceu pra ver se eles terminaram o trabalho, não é tanta licença que eu tô indo embora. Eu quero deixar aqui registrado o agradecimento ao senhor Juliano Lopes por ter realmente rosteado a conversa com uma capacidade sensacional. E, inclusive, esse é um dos motivos, não é o único, mas é um dos motivos que eu estou dando agora aos ovos zumbis o Nerdmaster Seal of Approval. Naquele momento que eu estou correndo, agradeçam que vocês apenas estão ouvindo, porque eu estou correndo pelado em volta da mesa. Tu tá fazendo aquela cena do Fred Mercury, né? Aquele meme do Fred Mercury com a mão pra cima. Mãozinha pra cima. Bom, e para os meus ouvintes que por acaso ainda não conheço, apesar de que você já fez esse jabá no 73, mas vamos lá de novo. Qual é o endereço dos ovos zumbis? ovoszumbis.com.br. Coisa fácil, né? Mas difícil, muito difícil, né? E tem Twitter? Twitter? Fala, Rogério. Ah, os zumbis, olha só que coisa difícil. Isso, e o Facebook tem e é difícil também? Não, não é difícil, mano. facebook.com/ovos. Os links para todos esses endereços estarão obviamente nos links relacionados. E cara, eu quero agradecer mais uma vez, antes de mais nada, a amizade que eu fiz com vocês, porque vocês realmente são duas pessoas que eu estou precisando conhecer pessoalmente, entendeu? Mais uma dupla de pessoas que eu estou precisando reconhecer pessoalmente. Tem que sair mais vezes daqui do Rio de Janeiro. Esse negócio de ficar enclausurado aqui está me deixando aquém da possibilidade de conhecer as pessoas, mas tudo bem. Bom, e fiquem agora, meus queridos, com as Crônicas Nerds. Valeu, galera! Crônicas Nerds. O conto de hoje chama-se 27, foi escrito por Daniel Rossi. Retirado do diário de Michael J. Thompson, 15 de janeiro de 2013. Ela faria 70 anos hoje, vovô. Engraçado que me dei conta de várias coisas por causa disso. Já estou com 43 anos. Não que isso tenha me deixado cansado ou coisa assim, acho que é o espírito dela, vovô. Acho que ela está sempre aqui, até mesmo quando eu pego este caderno para conversar com o senhor. Às vezes até enxergo ela de relance no espelho. Ela está sempre vestida como naquela foto que o senhor costumava me mostrar. Ela sempre tem flores no cabelo. Dei-me conta também que ela já não sorri mais como antes, vovô. Faz pouco tempo que mandei a cadela de cabelo engraçado para o inferno, mas parece que não foi o suficiente. 23 de janeiro de 2013. Eu vi ela hoje, vovô. Ela estava no espelho de novo, o sorriso se foi. Eu tenho que achar alguém. Desde 94, quando eu estourei a cabeça daquele maldito viciado em heroína em Seattle, foi difícil encontrar alguém que a deixaria feliz como o senhor fez. O senhor teve os três grandes Jotas. Eu nunca vou conseguir superar isso. E eu tenho medo, vovô. Por mais que o senhor tenha me ensinado, eu nunca fui da CIA como você. 1 de fevereiro de 2013. Estava mexendo em umas caixas velhas hoje e encontrei as coisas da mamãe. A seringa, a colher enferrujada, o isqueiro. Por que ela fez isso, vovô? Eu sei que a culpa não foi dela, a culpa é deles, sempre foi. Malditos palhaços de circo, eles vão pagar. Eles não viverão mais do que ela viveu. 3 de fevereiro de 2013. Chorando. Eu podia escutar ela soluçar. Mas eu acho que encontrei alguém, vovô. Mas ela não tem a idade certa ainda. Terei que esperar até março, vovô. Não sei se eu vou aguentar. 5 de fevereiro de 2013. Fiz uma coisa que vai deixar o senhor desapontado, vovô. Eu usei as coisas da mamãe. Eu precisava saber a sensação, entende? Comprei um pouco com o cara que fica no beco perto do trabalho. Eu tinha que saber por que ela preferiu este veneno a nós, vovô. Ela gritava dentro do espelho e eu perdi o controle e o quebrei. Fiz um corte bem feio na minha mão. A enfermeira no hospital me olhou engraçado. Acho que ela percebeu que eu não tenho as impressões digitais nas pontas dos dedos. Eu fiquei com tanto medo, não vi mais a mamãe. 14 de fevereiro de 2013. Este mês maldito que não passa logo, tem que esperar até 28 de março, pelo menos. Já está tudo planejado, a dose fatal já está preparada. Assim como a outra, acho que ninguém vai se surpreender quando ela se for. Eu a estudei, vovô, como sempre faço, ela é muito estranha. Tomara que ela seja suficiente para alegrá-la, vovô. Eu não a vejo desde que quebrei o espelho. Acho que ela está brava comigo. Estou tão sozinho que pensei até em me picar de novo. Mas não vou mais fazer isso, vovô. Nunca mais. 20 de fevereiro de 2013. Um policial veio aqui hoje, vovô. Deve ter sido aquela maldita enfermeira. Ela deve ter me achado suspeito e deve ter ligado para a polícia. Maldita vaca. Se não fosse mais velha do que quando mamãe morreu, daria um jeito nela também. O policial queria saber se estava tudo bem e quis saber o porquê de eu não ter as impressões digitais. Dei a mesma desculpa de sempre, do acidente com produtos químicos. Acho que ele acreditou, pois mostrei meu crachá de laboratório e fiquei com tanto medo que me piquei de novo, vovó. Mas dessa vez é a última vez, eu juro. 28 de fevereiro de 2013. Mamãe apareceu para mim de novo. Desta vez nos meus sonhos, vovô. Foram dois sonhos medonhos. Ela estava toda de preto e chorava enlouquecidamente. Agora tenho medo de dormir. Faz 3 dias que apenas cochilo com medo dela, vovô. As picadas têm me ajudado a ficar acordado. Sei que disse que não me picaria mais, mas até eu poder acalmá-la, é a única saída que encontrei. Mas estou no controle. Depois de dar cabo do meu alvo, pararei imediatamente. 5 de março de 2013. O maldito policial estava à espreita hoje no beco. Não pude comprar mais para me picar. Ele deve se suspeitar de alguma coisa, vovô. Agora me lembro que o dia que ele veio aqui, eu me descuidei por 1 minuto. Ele deve ter visto meus recortes de jornal e as páginas que imprimi, mas isso não vai me deter. 15 de março de 2013. Andei ocupado preparando minha viagem. Já rastrei a agenda dela e sei exatamente onde ela estará no dia do aniversário. Ela aproveitará bem pouco os 27 anos, vovô. Bem menos do que a mamãe teve chance. Mas eu não me sinto bem, vovô. Tive uma vontade louca de me picar hoje e tive que recorrer a um cara que um colega de trabalho me indicou. Mas foi diferente das outras vezes. Me sinto mais angustiado do que já estava. Cheguei a ver mamãe dentro do aparelho de TV. Ela chora compulsivamente e o choro dela entra no meu cérebro como uma faca afiada. Dia 28 tem que chegar logo. Não sei quanto tempo mais vou aguentar esta agonia. 22 de março de 2013. Conforme planejado, hoje viajo para Cleveland, onde ela estará fazendo mais um dos seus hediondos shows. Tomei todos os cuidados necessários, mas parece que sempre está faltando alguma coisa. Estou extremamente paranoico. Acho que é a droga ou a falta dela, não sei. A ansiedade parece que coloca uma pedra enorme em cima do meu peito. E o fato de eu ainda não ter uma boa noite de sono há semanas não está ajudando. Preciso me picar, vovô. Mas seria arriscado demais trazer no avião. Ó. A dose para ela foi enviada para aquela caixa postal que eu aluguei pela internet. A hora dessa aberração está chegando, vovô. 28 de março de 2013. Deu tudo errado, vovô. Eu usei o que o senhor me ensinou para achar e subornar o traficante local que forneceria para ela. Estava tudo preparado para a overdose dela, mas daí aquele maldito policial apareceu. Quase não consegui fugir, mas eles devem ter me seguido. O prédio está todo cercado de policiais. É o fim da linha, vovô. Eu falei com o senhor. Vou para junto da mamãe agora. Eu a vi no espelho agora há pouco. Ela estava de braços abertos e sorria para mim. Extraído do The Plan Dealer. 30 de março de 2013. Um mistério impressionante abalou Cleveland nesse final de semana. Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto em um quarto alugado no centro da cidade, vítima de overdose de cocaína. Mas o mais impressionante é que os policiais encontraram com ele indícios que ligam o homem e seu avô um ex-agente da CIA, também não identificado, ao assassinato de diversas estrelas da música pop desde os anos 60. A polícia abrirá inquérito para apurar se as evidências realmente possuem fundamento, mas o que já se sabe até o momento é que, segundo o diário encontrado junto ao corpo, tanto o avô como o neto responsabilizavam esses artistas pela morte da mãe do rapaz, vítima de uma overdose de cocaína no final dos anos 70.